cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui ao Caso Fazem, Caso Tocam, no FM de Boa Nova. E se bem temos de dizer que, ininterruptamente, desde 2006, que a Boa Nova tem todas as semanas em destaque uma banda, seguro dizer que Paraguai já é uma falha. Porque já não é, enfim, o primeiro disco, é até já um terceiro longa duração, com que os Paraguai nos brindam. Com o novo álbum Copérnicos, que está de uma pré-venda, ora, no momento da nossa primeira emissão, que é quinta-feira, amanhã. E guardámos precisamente para ser em antecipação ao dia de amanhã, mas também porque amanhã vão estar bem próximo de nós. Amanhã, 8 de março, vão estar no Teatrão em Coimbra. já fomos divulgando aqui este concerto e, claro, naturalmente impunha-se falar sobre os Paraguai e, naturalmente, sobre este disco Copérnicos. Portanto, ao terceiro disco, estamos a falar de uma banda que, provavelmente, para parte dos ouvidos da Boa Nova já será conhecida e, para outros, será uma estreia. Mas, portanto, vamos falar para ambos. Pois bem, antes de mais, e como nos habituamos, sempre falamos de uma banda, temos alguém ligado a ela. E temos um de dois, sendo que a banda já foram três, mas enfim, temos agora o José Pedro Correia, nos sintetizadores, e baixo é uma das imagens, principalmente, dos Paraguai. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, ainda que seja virtualmente via telefone. Muito obrigado por nos receberem. Apesar, eu lá está, eu estou a falar no plural porque sou paraguai, não é? Mas não sou porque tenho, não sou bipolar, não é? Mas sim, muito obrigado por nos receber. Ora, é um prazer, efetivamente. Ora, podemos dizer, estamos a falar para Guimarães, portanto, são vimaranenses, sim. Os Paraguai. Sim, sim, sim. E hoje em dia temos, para além do Zé Pedro, o Guilherme o Bolsinha, correto? Sim. E bem, se recuarmos na banda, porque assim já outros temas de Paraguai que andaram, tínhamos o Igor Gonçalves. Hoje, ao que julgo saber, o baterista faz parte da banda, mas vai sendo convidado para concertos e para os discos também. Basicamente, depende dos discos, varia muito do que nós precisamos. Nós, Paraguai, são duas pessoas, que sou eu e o Gil, nós fazemos o álbum e se necessitarmos de algum músico, pedimos esse músico basicamente emprestado para o álbum, seja ele baterista, seja ele um organista, ou seja o que for. Por isso, basicamente, nós geralmente na parte da composição fazemos, eu e o Gil fazemos as composições todas, depois sentirmos que necessitamos de alguma coisa, pedimos, não é? E isso, aproveitando já, isso acontece muito já na fase de gravação ou ainda na fase de composição dos temas? O nosso processo nisso eu acho que é bastante diferente da maior parte das pessoas, porque nós, quando compomos, estamos basicamente a finalizar já. Ou seja, eu e o Gil temos fases em que nos fechamos em estúdio a compor, mas quando estamos a compor já estamos a gravar automaticamente. Uhum. Por isso nós não separamos os dois processos. Nós não temos uma fase de composição e depois vamos ensaiar e depois vamos gravar. Nós geralmente a nossa fase de composição é já diretamente a gravar. Ou seja, vocês vivem um bocadinho aquela ideia da jam sessions, não? Sim, não, nós, lá está, nós tivemos outros álbuns que isso aconteceu, não é? O nosso primeiro EP e o primeiro álbum, o Scope, foi muito sair daí. Só que, de repente, nós gostamos de nos sentir desconfortáveis do processo. E sempre que estamos a sentir muito confortáveis, geralmente tendemos a lutar contra isso. Uhum. E então mudámos um bocado as regras todas e começámos a compor de outra forma, o que nos forneceu novas formas de compor e novas visões. E depois, lá está, este processo que nós usamos ultimamente tem uma vantagem nítida, que é nós rapidamente conseguimos ouvir o que tocamos, que é algo que quando uma pessoa está a compor tipo da forma mais tradicional, tipo jam, não consegue. Porquê? Porque estamos tão concentrados no que estamos a tocar e no que estamos a fazer que não saímos de estar a tocar para ir ouvir a música. Uhum. Então, este processo que nós usamos agora é muito mais é mais rápido assim, na primeira instância, mas também permite-nos rapidamente ficar ouvintes da, uhum, da música, e isso nós queremos, ser o mais rápido possível. É mais orgânico na prática, não é? Em termos de criação. Sim, em muitos aspectos sim. Ou seja, nós no fundo queremos passar rapidamente para nossos espectadores. E isso permite-nos, de algum modo, arbitrar a hipótese de que a criação deste Copérnicos, na prática, começou a partir do momento em que lançaram o Dream About the Things You Never Do. Ou seja, tudo que foram, de algum modo, criando, vão depurando para depois então verter em disco. Ora bem, o nosso processo de composição, eu acho que fica todo muito resolvido antes de compormos. Que é, geralmente, isto tende a funcionar sempre da mesma forma, isso, independentemente da forma como gravamos, funciona sempre da mesma forma, que é meio ano antes de começarmos a fazer qualquer coisa, geralmente eu e o Gil começámos a reunir-nos e só a falar do que é que gostaríamos que o disco fosse. e isso ajuda-nos muito no processo de composição, porque quando temos dúvidas de para onde é que queremos ir, voltarmos às conversas que tínhamos e ficarmos elucidados e sabemos qual é a forma. Por isso, eu acho que o primeiro processo da composição é um processo muito mental. De quase criar de uma base, não é? Que queremos fazer. Uma base, na base, é uma base de entendimento entre vós do que o que pretendem. Sim. Por exemplo, lá está, nós no álbum anterior, no Dream About a Thing You Never Do, nós tínhamos como ideia que temos de fazer um álbum mais positivo e muito dançado, e neste queríamos fazer um álbum mais eletrónico, mais denso, com uns tons mais negros, mais pesados. A vantagem deste Cações em Casa Tocam, que paralelamente as pessoas já vão ouvindo alguns temas do álbum do Copérnicos. Álbum esse, como disse, está à venda a partir de amanhã e que coincide com o concerto aqui no Teatrão em Coimbra. Ora, sendo vocês uma banda do Norte, a pergunta que se põe logo é porquê Coimbra para estrear o disco? Ou foi apenas uma questão de data que surgiu? Porque não Coimbra para estrear o disco? Muito bem, muito bem. Nós já estreámos o disco, eu acho que todos os anos estreámos o disco em sítios diferentes. E boa verdade, tem muito a ver também com a parte da marcação das datas, claro. Mas isso já nos aconteceu de estrear em Guimarães, já nos aconteceu de estrear acho que o primeiro EP nós estreámos em Braga, por mais estranho que pareça, para uma banda de Guimarães. E depois o Dream About the Things in Neverland, acho que o primeiro concerto foi em Lisboa, na Casa Independente. E esse, claro, calhou em Coimbra e nós estamos felicíssimos por isso, porque muito também bem. Nunca fomos a Coimbra. Por isso, ainda... nós parece-nos bastante bem. Portanto, ainda por cima, uma estreia na cidade dos estudantes. Sim, claro. Para que as pessoas que estão a ouvir, e hoje online poderão estar a ouvir-nos em qualquer sítio, deixar aqui outras datas. A 9, dia seguinte, Gatilho, em Amarante. 21 de março, dos Maus Hábitos, no Porto. 22 de março, da Casa Independente, em Lisboa, uma vez mais. Então, 29 de março, no Clube Vila Real. E a 30 de março, aí sim, vão até Espanha. Sim. Muito bem. E esta de Espanha é uma data isolada, ou de algum modo vão andar por Espanha? Não, neste caso foi só uma data que surgiu, uhum. E vamos fazer, mas para já ainda não temos tour marcada no exterior para este ano, não estamos a pensar nisso. Se ela surgir, será só mais para o final do ano. E a pergunta que se impõe é, então, amanhã, em termos de bateria, quem é que teremos precisamente em Coimbra? Ora bem, nós amanhã vamos ter o nosso comparsa do costume, que é o Nelson, mais conhecido por Capa, que já nos acompanhou na turnê do álbum anterior. Uhum. E tem uma curiosidade também, que ele, antes de ser baterista de Paraguai, era técnico de São Paraguai, por isso é só prova de que é possível subir numa empresa e ser promovido. É precisamente, cá está o crescimento orgânico. Ele foi promovido para baterista e está a tocar connosco, e nós estamos felicíssimos de o ter connosco, e muito provavelmente fará esta tour toda connosco. E pronto, e vamos ver agora o que é que nos reserva amanhã. Também nunca fomos ao teatro, já ouvimos falar coisas incríveis. Uhum. Vamos ver agora o que é que nos reserva para nós. Muito bem, muito bem. E sem prejuízo de Nelson no final ter que ajudar a arrumar a banda na mesma. Mas pronto, é a promoção linear, mas também colateral. Aí está. Sim. Estão os Paraguai. We'll be right back. Canções. Vai haver em Coimbra pela primeira vez, outros poderá ser que já conheçam a banda, mas o que nós queremos saber é assim, o que é que poderão esperar as pessoas que vão então ao Teatrão? Nós somos, eu acho que na gente de Paraguai sempre teve uma premissa muito grande, que é nós tentamos ser bastante explosivos e bastante energéticos ao vivo, e acho que este álbum também foi feito um bocado com isso em consciência, para ser um álbum tocado ao vivo e para ser um álbum marcante ao vivo e ter músicas fortes para as pessoas, pronto, sentirem um concerto energético. Isso sempre foi algo que nós procuramos, e quem nos vê ao vivo, acho que se calhar essa é a melhor forma de nos descrever, é, somos um concerto de género, claro. In my backyard is allowed. If you want to shit your pants down, take a step further. Oh no, the vacation in my backyard is allowed. If you want to shit your pants down, take a step further. sabe que quem estreia aqui na Boa Nova, como é o caso hoje do Zé Pedro, passa por uma fase de 3 desafios. Eu, enfim, não pré-anunciei, mas espero que esteja disponível para eles. Claro, vamos. Vamos a isso. Primeiro desafio. Imagina que vai fazer um concerto, não em Coimbra, mas aqui em Oliveira do Hospital. Portanto, são mais de 80 quilómetros. Está aqui num bom anfiteatro natural que vai confiar em mim, que tem um bom palco. E que lhe dizem, muito bem, vêm os viramarenses Paraguai. E que podem trazer com ele duas bandas nacionais. A pergunta que eu faço é, quem é que os Paraguai iriam convidar para trazer para o seu concerto? Eu posso fazer um festival em vez de trazer só duas bandas? Exatamente, mas enfim, já está a abusar do orçamento, mas adiante. Mas em Portugal nenhuma banda é extremamente cara, vá. Opa, nós temos uns amigos de longa data, nossos que são os galos, que já tocamos uma catrapada de vezes com eles e estamos sempre a tocar com ele. Pá, temos outra pessoa que adorámos tocar e que é um concerto incrível, que é o Francão, o gringo, sou eu. Mas de repente, não sei, Três Orivós, que é uma banda de eletrónica muito boa de Barcelos, não sei, há uma catrapada de coisas. Muito bem, mas está aí a escolher as bandas do pessoal e da zona, portanto, aliás, o que não falta aí são bandas, né? Daí até Braga. É, o que não falta aí são bandas muito boas mesmo, e nós, há uma diferença muito substancial na música portuguesa nos últimos 10 anos, que é, pá, surgiram bandas que, pronto, remudaram bastante o panorama de música nacional. E agora vem um segundo desafio. Vem uma banda da cena internacional. Vai fazer um concerto a Portugal e diz, mas eu não prescindo de ter no meu concerto os Paraguai. Pois bem, de onde gostariam que viesse um convite desse tipo? Ah, boa. Isto é assim, o megalómano ou o ainda possível? Ah, sim, isto no campo do imaginário tudo é possível. Portanto, esteja à vontade, escolha o que queira. Opa, eu sempre tive uma paixão enorme por Nine Inch Nails, não é? E pronto, e podia ser, e eu não me importava se ele me perguntasse, não é? Bom, esperar que ele esteja a ouvir a entrevista, nunca se sabe. Claro, mas há bandas enormes, sim, pá. Tipo, olha, por exemplo, uma banda não tão grande que nós adoramos também é Sleaford Mods, que eu fico um estilo totalmente diferente, não sei. Enfim, no campo do possível, de facto, haveria um conjunto de bandas que isso permite-me também aferir aquilo que vocês ouvem e aquilo que são as vossas influências. Daí o último desafio, e estes dizem que é mais difícil. Imagina que teremos um disco em breve, um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e batem à porta do Paraguai e dizem, olha, temos aqui este disco de tributo, queremos que façam uma versão de um tema à vossa escolha, dessa banda ou desse autor. Pois bem, se isso acontecesse, quem é que vocês gostariam muito de homenagear, fazendo uma versão, e já agora, de que tema é que fariam a versão? Exato, esta é mais difícil, vai. Tenho um dos bons era o Quarteto 1101. Seguramente era um nível incrível. Seguramente fazer algum tributo a Quarteto. Seguramente que José Cid seria um dos muito agradados com isso. Como bem sabem, ele é das pessoas que sempre atento às novas bandas, nomeadamente agora. Sim. Aliás, faz questão no último disco referir-se aos Capitão Fausto, não é? Portanto, não, sim, o que, sim, desde sim. logo vê. Não, e a discografia que ele tem, principalmente, pronto, eu lá está, eu identifico muito mais, mesmo com a fase de José Cid, a primária, mas sim, com o Quarteto 1111, me identifico muito mais. Acho que são obras incríveis e são obras que são mundialmente conhecidas, não é? As pessoas muitas vezes não têm noção da dimensão do Quarteto 1111, mas é uma banda que hoje em dia é muito procurada por estrangeiros, porque pronto, foi uma obra muito importante. Quando eu canto é de alegria, canto para quem me entender, só para quem me entender. Já morri mais de mil vezes, mas voltei a renascer. Sou a própria natureza. Há monstros para a longa viagem que acaba nas colinas de cristal onde vivem robôs que galopam no céu. E os monstros sagrados são a causa dessa enorme inflação que reina no mundo de cristal. Ora, passámos aos desafios, já falámos aqui dos concertos, vamos agora aqui falar de um aspecto mundano, mas que deve ser acautelado. Os Paraguai têm já este terceiro longa duração, e num contexto em que sabemos que os discos cada vez vendem menos, como bem sabe, portanto, provavelmente o fenómeno da vossa venda dos discos vai mais para o final dos concertos, que é assim que as outras bandas também costumam dizer, normalmente é no final dos concertos que as pessoas querem levar para casa o tal cartão de visita. Como é que os paraguaios fazem para lutar, enfim, contra essa vicissitude da não venda dos discos e, ao mesmo tempo, querer editar para ter algo para mostrar? Eu acho que, sinceramente, até a parte da crise até não é propriamente a parte de CD. O que eu acho é que a crise está mais nos meios de promoção e publicitários do que propriamente nos formatos em que se lança, porque as pessoas, principalmente os grandes meios de comunicação, ainda estão a adaptar-se ao facto de que as bandas agora estão um bocado mais anárquicas a fazer lançamento, não é? Nós agora, hoje em dia, não é difícil ver uma banda que, olha, vou num dia lance 3 singles de uma assentada, ou 3 músicas, ou seja o que for. E o que eu sinto é que muitas vezes a indústria ainda está muito antiquada para o que a música requer hoje em dia. Eu não sinto tanto um problema quanto aos formatos, é claro. Os formatos, é claro que as pessoas hoje em dia conseguem ter as músicas de outra forma, mas eu, pelo menos do que eu sinto do nosso lado, as pessoas ainda fazem questão de ter o CD, ainda fazem questão de se calhar ter uma cassete nossa, isso tudo. Agora, não vamos atingir vendas incríveis, mas Vamos viver, não é? Sim. Nessa consciência de que tem, de que efetivamente há quem goste de ficar com as coisas, de ter o objeto físico, que se dedicam a ter um artwork tão interessante como está aqui com este Copérnicos. Ah, claro. Isto é assim, nós vamos sempre tentar fazer o melhor possível para promover o nosso trabalho. O trabalho que nós temos neste disco não é feito por nós, nem contratado por nós, é de um artista que já morreu, que se chama Sukalski, que foi quem fez tanto o desenho que aparece na capa como no desenho interior. Exato. E nós tentamos, ele é um escultor incrível, um pintor potentíssimo, e nós vimos o trabalho dele e quisemos também um bocado ajudar a publicitar. Isto, no fundo, o que nós estamos a fazer é também ajudar a publicitar a obra dele, porque não é uma obra muito conhecida e que merece ser conhecida, porque quem for à internet e pesquisar as obras do Kautsky, acho que vai ficar extremamente surpreendido com o grau de genialidade daquela pessoa e a abordagem que ele tem ao surrealismo. São daquelas pessoas que têm um dom muito grande. E nós também, pronto, dentro da nossa insignificância, quisemos apropriar um bocadinho desse talento, toda a vida, essa genialidade toda, para incorporar um bocado no nosso disco, porque achamos também, como o nosso disco é mais negro e mais denso, achamos que casa muito bem com o surrealismo de Zukalski. E pronto, e acabamos por, no fundo, fazer uma parceria entre ambos. E foi por via Stanislaw Sukalski que se recordaram de Copérnico, ou foi o inverso? Isto é quase a pescadinha rabo na boca. Foi, não é? Isto foi muito engraçado, porque nós, quanto aos das conversas de nós antes, ou seja, nós conhecemos o Zukowski há relativamente pouco tempo, diria à volta de meio ano, mas nesse meio ano, nós antes desse meio ano foi, depois desse meio ano foi o período em que nós estivemos a compor, e nós tínhamos falado com o Pérdix ainda antes de conhecer o Zukowski. Mas porquê? Por causa do facto das pessoas hoje em dia. Pronto, o Copérnico é conhecido pela primeira pessoa que colocou o Sol como nós girámos à volta do Sol. Exatamente. E não as coisas giram todas à nossa volta. E isso também foi uma temática muito engraçada que nós também pegámos um bocado para isso. E depois, quando começámos a conhecer a obra gigante dele e começámos a ver, ele tem daqui, pinturas do Copérnico e tudo, e pronto, nós aproveitámos e tudo. Achámos coincidências, eram coincidências a mais para nós não aproveitarmos, basicamente. Ainda quanto à mostragem do álbum, enfim, cada novo disco potencia mais concertos. E vocês, se bem me recordo, por via do anterior, Espanha e França já foi um mercado que vocês vão conhecendo. Cada Sim. disco vai permitir ir mais longe? É essa a vossa ideia? A nossa ideia é, basicamente, não nos fecharmos muito em Portugal. Uhum. Sempre foi essa a nossa ideia, porque achamos que isso também não existe um mercado que consiga suportar um ano de promoção de um álbum cá sozinho em Portugal. Por isso, para nós, faz sempre sentido ir promover o nosso disco lá para fora, até porque para a Espanha, diretamente, quer dizer, a nós fica-nos mais fácil ir promover o nosso disco em Espanha do que propriamente a Lisboa, é mais perto, sim, para nós, sim, claro, exato. E é sempre um mercado diferente, que tem uma atitude diferente e tem as pessoas ouvem as coisas de forma diferente, e nós também gostamos de ser um bocado confrontados com o conforto de estar num sítio desconfortável. Enfim, vocês vêm do berço de Portugal, não é? E levam essa música tanto lá fora. E todos querem, enfim, ir além fronteiras, até por causa da questão da promoção do disco, e de facto não há assim tantas salas quanto isso neste país para a promoção. Mas o ir lá fora, o Espanha, enfim, percebe-se logo à partida, como disse há pouco, é mais perto até, não é? Mas o depois, eventualmente, a Escandinávia, ou outra situação um bocadinho mais longe, é algo que está fora da vossa ideia? Ou é algo que às vezes só é necessário que haja alguém que vos abra a porta, que vocês estão disponíveis para tal? Tudo que é sair para o exterior tem de ser sempre muito bem planeado, e é sempre muito ingrato quando não existem datas que sustentem uma ida ao exterior, não é? Porque para irmos e para estarmos fora e para dedicarmos da nossa vida para estarmos fora, e que é dedicarmos um bom gosto, mas não é? Ainda este ano no último álbum tivemos um mês fora só a promover. Uhum. Nós já estivemos também na Suécia, na Dinamarca, já estivemos a tocar nesses lados. Este ano, por acaso, essa não é a única data internacional que temos, a de Espanha, e temos outra que eu não sei se já foi anunciada. Mas não foi, posso dizer, que eu acho, sim, que já está tudo confirmado, já está tudo bem, que nós vamos tocar a Liverpool, uhum, em maio. Ah, ótimo, ótimo. Não era conhecida ainda, pelo menos da próxima vez. Não há problema. Se for, vamos fazer o corte aqui na edição, cortamos exatamente aqui. Mas pronto, está para anunciar. Enfim, não há problema. E é um sítio que imagino interessante para ir tocar uma banda como vós. Claro, e é um mercado totalmente diferente. Agora, nós temos muita vontade de ir para fora e temos muita vontade de forçar as coisas para ir para fora. Agora, existe uma dificuldade sempre inerente a isso, que é, nós estamos na cauda da Europa e é muito difícil chegar ao centro da Europa, né? E pronto, e temos de lidar com isso, mas temos vontade de lidar e estamos sempre focados em tentar ao máximo internacionalizar a banda o máximo que conseguimos. Pois bem, eu recordo de uma conversa que vocês tiveram e que li, e que em 2017, a propósito do álbum anterior, vocês diziam que há que sonhar com coisas que nunca fazem. E ao longo desta conversa, o Zé Pedro foi-nos falando desse vosso inconformismo, dessa vossa necessidade de estar também nos sítios onde não se sintam confortáveis. Essa é a melhor característica para aquilo que os paraquai vão fazendo e que de algum modo também já vão criando aquilo que é o vosso, entre aspas, o vosso estilo, né? Aquilo para o qual as pessoas já estão a contar com o que vem dos Paraguai. Ora bem, eu não sei se é a nossa melhor qualidade ou se é a pior. Agora, que é de facto uma característica nossa, nós não estarmos muito dados ao conformismo e não estarmos muito dados a ter propriamente uma obra muito coesa, ou seja, o que for, isso não estamos muito motivados para isso. Estamos motivados para tentar em todos os álbuns fazer algo diferente e surpreender pessoas. Por exemplo, nós sentimos no último álbum, neste ainda não conseguimos dizer, não é? Porque só sai amanhã, mas nós sentimos muito no último álbum que houve uma perda de público, mas também ganhámos outro público. E isso também nos motiva bastante, nós sentirmos que estamos a ser audazes de arriscar ao ponto das pessoas se sentirem desconfortáveis com o que nós estamos a fazer. Nós não queremos, nós acho que desde o início nós nunca iríamos ser aquela banda que passa uma carreira inteira à procura do álbum que tem exatamente o som que eles querem e eu aperfeiçoar o som até chegar ao álbum perfeito. Nós vamos andar sempre no desconforto e sempre, ok, olha, e se agora que já sabemos fazer isso, já fizemos um álbum sobre isso, e se agora fizemos um álbum de hip hop? Pronto, hip hop acho que não vamos fazer, mas era um caso extremo demais. Mas percebes a ideia, mas isso não invalida que as pessoas, mesmo que vão ao concerto, já não prescindem de ser ao concerto e não ouvir, hoje em dia, o Straight or Gay, enfim, que no, buscar temas dos álbuns anteriores. Claro, claro, sim. Isso são temas emblemáticos e também, nós também tínhamos medo que se não tocássemos essas músicas, que se houvesse um motim, pá. Straight. José Pedro, agradecer-lhe a disponibilidade de estar aqui para a Rádio Boa Nova para falarmos deste vosso novo álbum, Copérnicos. Muito obrigado. E, portanto, estamos a recordar, concerto esta sexta-feira no Teatrão em Coimbra e, claro, a seguir em Amarante, segue-se Porto, enfim, há um conjunto que está também disponível na nossa página em termos de divulgação. E, claro, desejo-lhe boa sorte e, já sabe, em breve, por via ou de concertos ou de novo do álbum, cá estaremos a querer saber o que é que os paraguaios vão fazendo. Muito obrigado. となって横たわっていること、私は人類の平和のために祈ります。